Então, voltamos aqui ao vivo. Então, a gente já entrevistou Zacarias Rocha. Entrevistamos também Cacique Babau Tupinambá, da Bahia também. E conversaremos agora com Agnaldo Pataxó Hanhanhan. Isso está certa a pronúncia. Certo. Então, Agnaldo, para começar, acho que ele falou, né? Nada melhor do que trazer você para conversar sobre educação. E a gente estava conversando, eu e Marcelos, esse final de semana, e a gente viu que tem um resgate da língua Pataxó, desses últimos tempos. E também. Não, é isso, tá certo. E a gente queria saber um pouquinho mais em relação como que se dá. Porque a gente sempre fala assim, a educação indígena, a educação do índio, coisas do tipo, no geral, assim, mas a gente vê numa perspectiva de que o Estado tem que dar a essa educação, mas a gente queria saber como que se dá essa educação de fato entre os indígenas, como uma educação do e para com os indígenas, sabe? Então, poderia dizer mais sobre isso? Boa tarde, né? É um prazer estar aqui dialogando com vocês sobre esse assunto que é muito importante para nós, povos indígenas. Você já disse, eu sou do povo Pataxó Hanhanh, situado lá no sul da Bahia, certo? E referindo assim a sua preocupação e indagação, é o seguinte: primeiro, nós na Bahia, nossas escolas são muito amplo, né? Nós temos na Bahia aproximadamente mais de 260 mil estudantes, né? Nós somos mais de 3.200 escolas, né? Mais de 25 mil professores. E só estou falando aqui de mais ou menos de números de estudantes que está dentro da comunidade. Se nós levar esse número para os estudantes da universidade e que estuda segundo grau fora dos territórios indígenas, isso aumenta mais de 40%. Então, não considerava. Só que a nossa compreensão de educação é diferente da maneira que as pessoas veem a gente. E a gente fala muito em educação diferenciada. E a educação diferenciada não é como também as pessoas pensam que é diferenciada. Porque, na verdade, a educação nós temos ela dividida em duas partes. Falei rapidamente para você. Uma, a primeira parte é a educação nossa, ela vem a partir do momento que o nosso filho nasce. Quem é responsável pela educação nossa é a coletividade, né? Nós, o pai e a mãe não é responsável sozinho pela educação do filho. É o pai, a mãe, o avô, o cacique, o pajé. Então é ali que a criança aprende a ser educada. Depois ela parte para outra educação, que é a educação escolar indígena. Essa educação ela é muito, vamos dizer assim, ela é muito estuprada pelo Estado, no nosso caso. Ela é usada pelo Estado para que a gente possa ser educado nos moldes para servir o Estado. Não tem como. O Estado quer educar a gente para servir a ele. E aí não nos interessa. A gente sempre diz no Congresso que a educação ela tem que ser. Ela tem que ser do nosso jeito, né? E a maneira que o Estado coloca, há divergência com a gente nesse modelo de educação imposto. Porque se às vezes se diz, não, vocês têm autonomia, né? Tem autonomia, mas é só na fala. Quando nós vamos construir uma nossa escola, né, Cacique? Ela tem que ser feita no modelo arquitetônico que o branco impôs. Que sem tirar, o projeto foi feito assim. Se a gente vai construir um grade curricular, um currículo, né, uma metodologia, eles querem que tem que dar 201 dia de aula, tem que dar aula no mínimo 2 horas e 40 minutos por dia, e tem que dar aula durante 5 dias na semana. Muitas aldeias nossas, o aluno estuda 3 dias, 4 dias, ou estuda um mês, está estudando 2 meses, está tendo que estudar. Nós não estamos estudando dentro da sala de aula. Então, por isso essa crise, e a educação foi usada para tirar o nosso direito. A educação ela foi usada para tirar nosso Deus, tirar tudo. E também a educação é fundamental, que nós estamos usando ela para retomar os nossos direitos, né? Nós temos muitos jovens nossos na universidade. E as pessoas da universidade que estão dentro do movimento, elas têm feito a universidade nesse intuito da gente ser o protagonismo, quebrar essa coisa que a universidade pega. Por exemplo, quando eu fui fazer o meu TCC, o meu orientador disse que eu tinha que falar na terceira pessoa. Eu não poderia falar na primeira pessoa. Eu estava falando do modus de educação do meu povo. E aí nós falamos assim: tudo bem, eu não vou escrever. Se a universidade vai reconhecer ou não, é problema da universidade. Problema da universidade. Não diz respeito à língua. A língua, por exemplo, eu sou Pataxó-Hanhanh. A língua materna, ela não é uma língua que a gente fala, ah, nós não estamos aqui fazendo uma. Você falou aí, nós estamos. É revitalizada. Porque a cultura ela não é estética para nós. A cultura ela não é um pedaço de madeira que para. Para os brancos, sim. Os brancos querem ver o índio da maneira que ele viu quando o Cabral invadiu o Brasil. Se nós vivíssemos daquela maneira, no meio da invasão, eles diziam que nós não tínhamos cérebro. Como nós avançamos, nós somos inteligentes, aí ele disse que nós não somos índios. Se dá um carro para a gente dirigir, a gente dirige, ah, não é mais índio, não. Não sabe dirigir um carro. Mas se dá um carro para nós, não sabe dirigir, ó, não é mais índio também, não sabe dirigir. Então, de qualquer maneira, eles colocam que nós não somos mais. Entendeu? Mas o que eles, o que os governantes pensam, não é importante para a gente. É importante para a gente estudar e fazer esse embate, que tudo que eles falam para a gente é para poder roubar o nosso território. Né? E isso, e nós usamos a mesma educação para retomar nosso território. E nosso território foi retomado. Aqui no Nordeste, nós era média quase 1.014 etnias no Nordeste. Né? Hoje nós chegamos a 140 etnias. Na Bahia, nós era média de 140 etnias. Hoje nós somos só reconhecidas 22. Aqui em Pernambuco só tem 10 etnias reconhecidas. Era mais de 80 etnias aqui em Pernambuco. Só temos 10 só reconhecidas. Então ainda tem muitos parentes ainda que precisam ainda se assumir, se dizer que é indígena. Então eu acho que eu acredito que a educação passa por aí no fortalecimento da cultura. É, comentando um pouquinho sobre a mesa, né? Que eu acho que isso é amanhã. Ou é amanhã? Amanhã. Que é, o tema é sobre resistência originárias, né, colonialidade, etc. E essa parte da criminalização dos movimentos sociais me chamou bastante atenção. Eu vi uma vez sobre um projeto dessa criminalização, né, para considerar alguns movimentos sociais, principalmente MSTs, movimentos rurais ligados a comunidades tradicionais, como terrorismo. Eu queria saber como se dá esse embate assim, de essa forma violenta com que se enxerga essa resistência e também essa ação, como, enfim, como essa resistência, como diz o Hugo, não só nesse molde de resistir, mas também de existir. Olha, os movimentos sociais, por exemplo, nós hoje temos associações. Para nós não faz parte da nossa cultura ter associação. Nós temos hoje, nós estamos em PJ em alguns movimentos, a POEM, muitas associações, temos o Mopoíba, mas, na verdade, o verdadeiro movimento nosso social, ele é feito localizado, com o cacique, com a liderança, com o pajé. Ele é feito. Por isso que muitas lideranças nossas têm mandado de prisão, muitas são presas, que aquela liderança nossa que não acata ou não baixa a cabeça para o poder, para que os políticos, para que os latifundiários continue invadindo as terras, continue entrando dentro das aldeias, continue aplicando os seus métodos dentro das aldeias, logo, logo essa liderança é considerada como um bárbaro. Né? E nós não temos nenhum problema de ter um cacique bárbaro. Qual o problema? As leis que nós obedecemos não são as nossas leis. As nossas leis obedecem. Nós não precisamos obedecer as leis lá de fora. Não fomos nós que fizemos essa lei, não. Quem fizer essa lei foi eles. Também não somos nós estamos dizendo que estamos desobedecendo. Quem está dizendo que nós estamos desobedecendo são eles. Quando nós temos a liderança presa, quem diz que nós temos a liderança criminosa não somos nós que estamos dizendo. Quem está dizendo são eles. Né? Desse modelo que nós avançamos muito na Constituição de 88, e mesmo aquela Constituição que chamaram a gente, que nós não pedimos para ir discutir a Constituição naquela época. Eles que convidaram muito a liderança nossa para ir. Mesmo com aqueles acordos que foram feitos, o mínimo possível. Ali foi feito acordo na Constituição de 88, acordo de nação. Nós tínhamos várias nações lá. Nós tínhamos a nação Pataxó, nós tínhamos o Xucuru, nós tínhamos o Tupinambá, nós tínhamos o Xavante, tinha o Anomami, nós tínhamos várias nações do Brasil que estavam sentadas, representadas como deputados, representantes do Estado brasileiro. E foi feito um acordo dentro do capítulo 231 e 232 da Constituição brasileira. Mas eles não respeitaram essa Constituição. Se eles não respeitaram, nós vamos respeitar? Não. E essa criminalização, ela sempre teve, não foi agora. Agora, se dá um momento aqui, se diz que é maior agora, porque agora eles podem contabilizar. Né? Agora nós estamos, depois da Constituição de 88, nós acreditando, achando que eles iam cumprir o que eles falavam, nós, de certa forma, adequamos um pouco. Nós criamos associações. Antes de 88, não tinha associação nas aldeias. Não tinha movimento institucionalizado. Depois da Constituição, nós achamos que ele cumpria. A Constituição, se cumprisse, não estava bom para a gente. Mas, pelo menos, tinha um acordo sendo cumprido. E essa dimensão sempre houve, está acontecendo e sempre vai ter. E a nossa luta sempre vai continuar, sem nenhum problema. Certo. É, eu estava vendo, acho que o senhor fez geografia, foi isso? Ciências humanas, certo. É, queria ainda voltar à pergunta que eu fiz tanto para Zacarias quanto para o Cacique em relação ao território. Então, Cacique Babal falou em relação ao Tupinambá. Queria que você falasse um pouquinho o que seria o território, a territorialidade em relação à identidade Pataxó. E aí, queria que você dissesse um pouquinho mais sobre esse território. O território ele é a identidade do povo, né? Sem território não tem povo, o povo tem o nome do povo, mas o povo fica desconectado da cultura, né? E o território ele abrange uma identidade do povo, né? E o nosso território Pataxó Arranha, por exemplo, ele agrega várias etnias dentro desse território, e que esse território é Pataxó Arranha, mas agrega várias etnias, e dentro do tempo que esse território já foi, ele foi demarcado, né, ele foi roubado, depois ele foi dado título, depois o Supremo Tribunal anulou o título de 54 mil hectares de terra, e que na Bahia nós éramos muito mais do que isso, né, nós mais de 50 léguas quadradas para todos os povos indígenas da Bahia. Então esse território é que identifica a nossa identidade. O território para nós é a nossa identidade. A nossa identidade física, religiosa e cultural. Então o território é que identifica a gente como um todo. Então, outra pergunta em relação, você falou em relação ao seu TCC, que o professor falou para falar em terceira pessoa, e é algo que tá sendo discutido ultimamente em relação à colonialidade, né, essa herança colonial que a gente tem dentro das instituições e nas estruturas sociais, né? Então, e isso a gente vê até dentro da própria ciência, independente de qual seja. Então, queria perguntar para você aonde mais você vê essa colonialidade, essa herança colonial em diversos pontos, até os pontos mais minuciosos em relações interpessoais, em relações institucionais, enfim. Olha, essa colonialidade ela é usada para poder, de certa forma, desqualificar o poder originário. Que nós temos nosso pajé na aldeia que tem um poder de cura na aldeia. Mas a medicina não reconhece o poder do pajé. A medicina não reconhece. Nós temos o cacique, que ele tem um poder de chefe de Estado na aldeia. Mas o Estado não reconhece, não trata o cacique do jeito que ele deve ser tratado. Os nossos jovens dentro da aldeia têm poder de guerreiro dentro da aldeia. Mas o Estado cá não reconhece. Quando vê o nosso jovem pintado com a arca, com a flecha na mão, eles querem prender o nosso jovem, que é o nosso jovem. E nas instituições, quando a gente adentra dentro das instituições, elas querem moldar a gente para que nós sejamos contra nós mesmos. E até hoje há implantado dentro da gente ainda. E nós temos perdido muitas pessoas, um estudante nosso sai para a universidade e volta com outro conceito. É lógico que ele não vai voltar a servir o povo. Tem muita liderança, alguma liderança também, que sai para poder integrar e defender o povo e depois é convencido de que ele está errado. Né? E aí eu digo, a gente diz sempre que se alguém deixa de valorizar a si mesmo, deixa de ter sua identidade afirmada, ele passa a ser um nada. Ele passa a ser um nada. E aqui no Brasil, ainda desde a invasão começou em 1500, e até hoje essa invasão continua. A resistência foi feita em 1500 e até hoje a resistência continua. Tira pelos livros didáticos que vocês estudaram no passado. O livro didático é que não existia índio em lugar nenhum. O livro didático, quando ele trata de índio, trata tempo do passado. Era assim. E se você for olhar aqui no Nordeste, por exemplo, todas as cidades, as ruas, as capitais, tudo tem nome da língua indígena. Mesmo com isso, ele não admite que esses territórios são indígenas. Você pode fazer uma pesquisa toda da cidade do Nordeste, do Brasil inteiro, nessa beira de praia, aqui em São Paulo, todos são nome de pedra, nome de rio, tudo na língua indígena, Tupi, Guarani, nome, todos esses. Aí o que cabe a nós, lutar contra essa questão desse colonialismo que existe, é afirmar dentro da universidade. Eu acho que esse é o importante, o protagonismo nosso. Eu acho que nós, como vemos na universidade, eu acho que não é só indígena, mas que o negro também, o pobre, é vindo à universidade não para servir a universidade, mas para servir a si mesmo, servir ao seu povo. É estudar, usar as armas da ciência para afirmar a verdade que existe no mundo inteiro, que a terra ela é de todos nós, a terra não tem dono. Não, queria mais uma vez agradecer a presença, né? E como a gente finalizou no outro, que é como o senhor falou, que queria aproveitar e puxar, queria só perguntar mais rapidamente assim, sobre essa questão, como o senhor enxerga a importância dessa presença da, dentro da, principalmente eu digo, da universidade, mas na, nos corpos em geral, das instituições gerais, para que elas passem a funcionar de uma ótica mais de, do grupo, para vir de uma demanda do grupo e não de fora intervencionando. E depois deixar aberto para o senhor, pode ficar à vontade assim, para encerrar esse nosso momento, né, com, da forma que preferir. Olha, a luta nossa é para criar uma universidade nossa, né? Nós temos muitos doutores indígenas comprometidos com a causa, nós temos muitos, né, eu acho que já passou o tempo de nós criarmos a universidade nossa. Há uma luta no Brasil de muitos caciques, muita liderança, muitos simpatizantes da luta indígena, muitos indígenas, para que a gente possa criar uma universidade indígena. Eu acredito que esse é o momento. Talvez aí, quando nós criarmos a universidade indígena, 10 anos depois, acredito que o brasileiro vai começar a notar a diferença da educação de uma da outra. Eu acho que esse é o momento da gente criar. E eu queria, assim, falar para quem é aqui, nós, povos, a gente, ser humano, a gente precisa existir. Né? E para existir não é agradar o outro. Para existir é valorizar a nós mesmos. A tecnologia hoje é super importante. É uma arma, eu mesmo fico pasmo com a tecnologia, com esses WhatsApp que existe. É um negócio fantástico. Mas nós precisamos usar isso aí como instrumento de luta nossa. A nossa juventude, a juventude indígena, a juventude negra, a juventude da favela, a juventude pobre, gente, se nós usarmos isso que está aí a nosso favor, nós não vamos ser dominados. Nós não vamos deixar que que banalize, que a gente fique com a mente da gente banalizada, né, por alguma coisa que vai limpar o nosso cérebro. Ao contrário, nós temos que usar isso aí de instrumento de luta. E a juventude, nós, jovens, a sociedade, nós somos a maioria nesse país. E é o que eu fico triste, quando eu chego, vendo o Congresso, a minoria, vamos ter aqui uma frente da minoria, aonde se diz que mulher, que negro, que índio, que favelado nesse país é minoria? Aonde já viu se dizer que nós somos a maioria? Agora nós só vamos ser maior, nós só vamos ser grande quando nós mesmos acreditarmos que nós somos grandes. Enquanto nós acreditarmos que nós somos minoria, que nós somos pequenos, nós vamos continuar sendo pequenos. Né? Muitos povos indígenas do Brasil, demarcado ou não território, eles continuam dentro do território, né? Brigando, porque eles acreditam que são grandes e ninguém vence. E ainda tem outros povos que têm a sua terra até demarcada, mas o invasor está lá dentro, porque eles não conseguiram acreditar no poder que tem. E aí a mensagem que eu quero é que todos nós precisamos acreditar no poder que nós somos e acreditar que nós não somos a minoria, nós somos a maioria. Quem é a minoria desse país é os ladrões, é os invasores. Esses são a minoria, os latifundiários, os megas empresários. Nós não, nós trabalhadores, indígenas, negros, favelados, nós somos a maioria. E se no dia que nós quisermos, nós mandamos nesse país. Certo. Obrigado mais uma vez pela presença, Aguinaldo. Foi um prazer conversar com você. Então, acompanhe a gente mais pela web rádio Singa. Fica no o link, né? orelha.radiolivre.org/singa. E aí, ainda nessa semana, conversaremos um pouco mais com outros palestrantes. Fiquem ligados na gente.